Alô, alô, um, dois, no microfone Marcelo D2, 3, 4, Discante, balançando os pratos, 5, 6, eu vou contar uma história pra vocês, 7, 8, tá na hora de falar sério, vou dar um rolê essa noite, já peguei uma parada, tomo cuidado, tá sujeiro, ainda não tá legalizado, na descida é o terror, os homens tão lá embaixo, se me pegarem, compadre, já sabe, é um esculacho, parece carniça em cima do meu dinheiro, tenho direito ao relax, trabalhei o dia inteiro, mas sempre do meu lado, mas mesmo assim, olho aberto, sempre tomando cuidado. 91 são as batidas por minuto. Se eles olharem pro lado, eu vazo no segundo. Passei a primeira etapa, escapei do mal. Puta que pariu, pareço marginal, mas sou jovem brasileiro, cheio de disposição. Trabalho honestamente enquanto metem a mão. Mas isso é outra parada. Enquanto os camaradas têm mais ou menos uns 6, temos que ir pra uma quebrada. Alguém no bonde sugere a casa de um irmão. A gente foge do estresse, ainda escuta. Ele comprou CD novo, tô sabendo, não adianta. É a casa de sangue bom, aqui não tem pilantra. Vou ao banheiro e peço alguém pra deschavar. Quando volto rola um som, é o novo da Jovelina. Jovelina. Conversa vai, conversa vem, todo mundo falando. O bagulho já tá deschavado, então é melhor apertando, procura a seda. Tem uma smoking aqui, essa é da boa. Não aguento mais colomir. Enquanto aperto vou pensando, porra, que mal tem nisso. São 10 da noite, todo mundo já cumpriu compromisso. Noite passada um camarada rodou na avenida. 32 anos e não pode escolher o que quer na vida. A vida é dura, compadre, até pra se divertir. Então melhor já sabendo qual caminho seguir. Pronto, tá apertado, já acendi, a coisa é boa, então passo pro lado. Seguro na pressão, isso aqui é papo de sangue bom. Virou fumaça, já era, só ficou a ponta do dedo amarela. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônios. Não, tem nada não. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônios. Tem nada não. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônio. Tem nada não. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônios. Não, tem nada não. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônio. Tem nada não. Brincando com as palavras no meio de uma sessão, queimando um pouco de neurônios. Não, não tem nada não.